que eu te adoro, por ser o que tu és, por ser o que tu és, por ser o que tu és para sua voz, declare mais uma vez, venho aqui. Como posso expressar, Senhor? Como posso expressar o meu amor por ti? Como posso declarar o meu amor por ti? O que posso te dizer é que eu te adoro, você é o que tu. Por isso te adoramos, Senhor, por ser o que tu és. Por isso eu te adoro, por ser o que tu és. Para mim, eu te adoro, Senhor. Ser o que tu és para mim. Pega sua voz. Diga: eu te adoro, Senhor. Sim, eu te adoro. Eu te adoro. De todo o coração. Suas vozes, eu te adoro, Senhor. Eu te adoro. Queremos nos derramar aos teus pés, Senhor. Você é querido.